Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre a importância de ensinar os meninos a respeitarem as vontades das meninas. Isso mesmo. É preciso ensinar aos meninos que os corpos das meninas pertencem a elas e são elas que dão ou negam permissão para serem tocadas. Algumas brincadeiras são vistas como normais, mas acabam criando um comportamento repetitivo nos meninos que muitas vezes passa da infância para a vida adulta. É, Karina. Essas atitudes reverberam em um comportamento machista. Por isso, precisamos modificar esses atos. Mas quais são essas atitudes? Bom, por exemplo, quando um menino beija uma menina de surpresa, sem consentimento, é um desses casos. O beijo roubado pode ser divertido na música infantil, mas na vida real não. Ah, sim. Então isso vale para qualquer outra parte do corpo da criança, tanto menino quanto da menina, não é? Isso mesmo. Lembrando que práticas como essas perpetuam a ideia de que os corpos das mulheres pertencem aos homens. Bom, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais das nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.